As 4, Lima Senado, Samitax. Para, pronto. Força Aéreo 425, reduza para 1,50 nós. 425, reduz para 1,50 nós. November Alpha, Tais 150, mil pés, vai no Axé, firmando até Veracruz, sobrevoo, TGL. Ah, vai transferir, 119, decimal 80. 15 quilos Zulu, decorou 20, controle 198. Para 3 mil pés, ajuste 10 no 5. 3 mil no 0 no 5, 19 da drone. Controle Salvador, o Yankee Kilo Zulu. Yankee Kilo Zulu, documento 17 para Cairo, Orlando. Autorizado, voa direto Cairo, de transferência 2500. Autorizado direto Cairo, 2500, Whisky Kilo Zulu. Certo, vindo para 2500, Whisky Kilo Zulu, se encontra aqui. 4041. 041, desça para 4 mil pés, chegada a Bonf. 4 mil na Bonf, gol 041, informa que perdeu contato com o centro. Tô 3216, torre 186. Controle chamado, bom dia do papapá, Zulu de Leclerc. 3216, torre 186. Azul 4076, torre 186. Torre 186, azul 4076, boa tarde. Boa. Zulu Juliette Serra, 2500 pés no corredor forte, confirme seu destino. Sierra November, uniforme papá. Número 2 para pouso, continue em aproximação e aguarde pista livre. Continuando, 4076. Vai acender para o 025. 7, reporte seu estimado de pouso, Zulu Juliette Serra. Está estimando ao. Está estimando ao 1550. Sente. Força Aérea 1425, tráfego Embraer 190, 6 milhas à frente, reduza para aproximação final e reporte no localizador. Força Aérea 457, vai reduzir e voltar no localizador. Antes de três aeronaves, ok? Três aeronaves se aproximando. Primeiro iremos decolar o guardião e após a sua decolagem será autorizada. Pode confirmar o vento que está 3206? Confirmo, 150 graus agora com 10 nós, são 3216. Certo, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Web 6721, está cruzando agora 190 para 150 na Prodmar e sente da Mike. Web 6721, desse mantenha 050, chegada a Mari, ajuste no 095. 050 na Mari, ajuste no 095, Web 6721. Salas 24, livre à direita, Alivrão 219. Alivrão 219, boa. Prossiga. Me foi o 32 no meio? 32 no meio, isso aí. Bem-vindo, prossiga, Alfa, repórter da Júlia. Alfa, repórter da Juliette. Livre pouso, pistão na 0, azul 4076. Uno 425, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 6. Conselho 1425, continue a aproximação, reporte externo. É o número 2 agora para pouso na 10. O 941, se tiver condições, voe Duna para o sequenciamento, reporte localizador, restrito ainda a 3000. Região 03, autorizar a decolagem da 107, o vento no 40 graus 9 nós, guardião. Controle Salvador, Zulu, Juliette Terra, solicita o 055. Submantenha em condições visuais, 055. Vai reportar em grau, 055. 1 esquilo Zulu, confirme sua altitude. 2.800. Sente, recebo 2.800. Confirma a vez do Salvador, 1.015. Eco, Juliette, Eco, chame 19-8. Trompa DT 2000. Aguarde, tem o tráfego, sua posição de 1 hora, 8 milhas, mantendo 2.500. Gente, vai lá, patrão. Juliette, azul 4076. Eco, Juliette, Eco, boa tarde. Foi na proa de Pelô, informe no ideal de descida. Proa de Pelô, reportará ideal de descida. Na pista 10, o vento é de 140 graus, 10 nós. 425, livre pouso, pista 10. O 941, tráfego será superado em 1 minuto, desça para 2 mil pés, reporte localizador. 2 mil, reporta lock, igual no 941. Web 6721, reduza para 220. 220, 6721, não. O 941, reduza para 220, desça para 2 mil pés. 220, 2 mil, é, 15. 1015. Obrigado. Web 6721, desça para 4000. 4000, 6721. Controle, o Eco, Juliette, Eco, no ideal de descida. Juliette, Eco, desça para 4000 pés. Ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, descendo 4000 pés. Eco, Juliette, Eco. Pouso da mesa, iremos autorizar o senhor decolar para o corredor C, copiou? Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 754, ciente da informação 90. Está cruzando a 60 para 154. Boa tarde, 754, desça para 050. 050, 754. Novembro Alfa, passo 4, livre acionado, 407 azul, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8 azul, 407. November Alpha, o vento no 30 graus e no 0 nós, livre decolagem ainda presente. Sim. É, ajustado 1015, transponder 0107. Confirme a altitude? Ok. Ah, sim, massivo, desculpe, foi erro nosso, realmente. É o Tango Índia Bravo, o Tango Índia Bravo helicóptero, autorizado a decolar, ok? Dá presente, decola, com vento de 130 graus, 10 nós. Correção nossa. Ah, o senhor Tango Índia Bravo. Você aéreo no 425, solo aos 31, prosseguindo para o pátio militar, confirme. Corteja a vetoração. Quebrou. Até o localizador, 10 para 2 mil, 6721. Ok. 10041 é o número 2 na aproximação, autorizado ILS. Número 1 está a 2 milhas de Duna. 0497. 33, posição 9, pushback correto. Portão 9, azul 433, está autorizado. Chame táxi, forma o tráfego do objeto no portão 7, também iniciando o puxo aqui, fica atento ao tráfego, azul 4033. E por tiver cruzamento a 9, dá 5 na 7 da web. Pode chamar para o táxi. Sente, na escuta do controle. A tua escuta permanente. Guardião 03, Salvador. Mais conta, seu. Vai prosseguir até o farol da barra? Afirma, a intenção é seguir para a cidade de Abargosa, a operação policial. Gente, você vai prosseguir pelo Bonfim ou direto a Abargosa após o farol da barra? Direto a Abargosa após o farol, 03. Ok, fico atento ao tráfego do 07. Está prosseguindo via Bonfim e farol da barra para Ondina, a mil pés. Está ciente, guardião, 03. Bono 941 no localizador. 941 torre 186. 186, boa. Gol 10041, reduza para 170. 170, 041. 941, uma boa tarde. Tem livre pouso na pista 10, vento de 140 graus 99. Livre pouso, pista 10, Bono 941. Confirme qual foi a distância de Salvador que o senhor me informou. Ah, ok. Agora coincide com o que eu tenho aqui. Ah, ok. Eu entendi 17 milhas. Desculpa aí. 03 está livre para seguir para Amargosa, mantendo mil pés. Guardião 03, copiou? Mais conta. Está livre para seguir direto a Amargosa, reporte seu estimado de pouso. Ah, o guardião intenciona apenas sobrevoar em Amargosa e retorna para Salvador. Qual o tempo estimado de voo? Ah, 2 horas. Sente. Solicita o 075, Zulu de Lexer. Autorizado. Está passado 28 milhas de Salvador. Webjet 6721, reassuma a navegação na praia de Duna, reporte estabilizado, localizador. Reporte localizador, sim, 6721. Gol na 754, reduza para 190 nós, autorizado 2 mil pés, ajuste 1015. Reduzindo 190 nós, descendo para 2 mil pés, 1015, gol na 754. Está 10, 1015, 6741. Cuidado. Salvador, o Azul 4033 também está pronto para o táxi, está com 125 a bordo, está com 2 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. November Hotel Papa. Segue o Web via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 2586-1015, Azul 4033, bom voo. Indicação do Web, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá chama 2286. 2015, eu ajusto o Azul 4033. Controle Salvador, Papa Uniforme, Novembro até o Papa. Novembro até o Papa, prossiga. Hotel Papá decolado de FIA November, Mike Echo, plano para Porto Seguro, aguarde instruções. Sou tracionado 2000. Afirmo. Acione 0135 e prossiga com proa da rotatória. 0135, proa rotatória, Hotel Papá. Nossa, pronto, obrigado. Alô, Salvador, muito boa tarde, é o TP5267. Retira mais, por gentileza, autorização para conduzir. Um minuto, Confício, TP5267. Só um minutinho, 380 já aprovado. Gente, não aguardo 5267. Guardião 03, vai livrar CTR. Frequência de coordenação agora, na escuta para o retorno. Frequência livre, na escuta para retorno 03. Bom, lembrou de ser. 941, boa tarde. Prossiga via Alfa, reporte na Juliette. Alfa antes da Juliette, apontará. 941. 5267, pronto, cópia. Vento no 40 graus, 9 nós. Livre pouso, gol 041. Pista, a pista é o 6621. 2186. Meia até já. Da El Leda, após Leda, rua Bride, aonde intercepta o eixo da Lopes Ulu no meio, sem conforme o plano. 5064, transponder, controle, opere 119, decimal 8. 5267 atualizado para Confim, 360. Chega da El Leda, Bride, o Lopes Ulu no meio, conforme o rotor do plano. 5064, transponder. Chame quando for para o puxa acionado, pai 3. Chamarado 6741, decola de imediato assim que autorizado pela torre, confirme. Afirmativo. Ok, então observando o pouso, alinha e mantenha aguardando a autorização, web 6741. Alinhe e mantenha 10, 6741. 10 do Eco, Juliette Eco. No 041, no solo 39, livre direito, livrar 1219. 219, obrigado. O papai uniforme, November Hotel Papá. Hotel Papá na escuta. Ok, suba para... Mantenha 1000 pés, vai prosseguir nesta proa até a próxima Igreja do Bonfim. E após vai prosseguir para a ilha de Taparica. Ciente, mantendo 1 no 1000 pés, proa Bonfim, Hotel Papá. 3 Azul, pode estar dando 0 ponto. Copiado Azul, mantém 1 ponto, espera. É, mantém. Já que Serra, prossiga. Acione 0121, reporte no farol da barra. 41, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, gol 1041, obrigado. Jet 6721, no livre pouso no zero, vento no 30 graus, 9 nós, 6721. Pouso 6721. Web 6741, decolou 40, controle 198. 98, Web 6741. Afirmativo, tem um tráfego que vai passar na Igreja do Bonfim a mil pés com rumo de Vera Cruz. Gol no 754, torre 186. Controle Salvador, boa tarde, Web 6741. Gol 754, torre 186. Web 6741, contato radar, suba ao 340. Subindo ao 340, Web 6741. 754, ponto de aproximação e aguarde pista livre. Autorizado 2000 pés, ajuste no 014, Web 6741. B 6721, no sol 41, livre à direita, livrar 1219. Livre à direita, 1219, Web 6721, grátis em vida. Controle Salvador, do Papá Papá Zulu de Lecã. Prossiga. Solicita 2510. Sulu Juliette Serra, autorizado 2500, vai prosseguir até o destino? Vamos, só escuta. Livre táxi, portão 04, Web 6721. Livre táxi até o 04, Web 6721. Manga, eu devo pousar ali, mantém no 0. Lever Hotel Papá, confirme o tipo. Mulac, Hotel Papá. Sete, reporte no Parque Pituaçu, código 0121. Tânia Bravo, só para aqui de curiosidade, 0121, tá o Tânia Bravo. Ah, tá ok. Então o Yankee Serra Serra vai acionar 0122. Vai lá, Bonito. Eco Juliette Eco, informação de tráfego, 11 horas e 5 milhas, mantendo mil pés. Centro do tráfego, ainda não visual, Eco Juliette Eco. A Brava abandonou o histórico, vai comprar de bateria. Sente. Índia November Alpha, no cabeceirão 17, em Alpha. Sente, autorizado decolar. Índia November Alpha, ventos de 130 graus, 9 nós. 130 graus, 9 nós. 9 nós, ok. Bono 754, solos 45. Livre à direita, ao livrar 12119. 19. Taparica. Reportará a ilha Taparica, hotel Papá. É, confirme quando possível o seu estimado para terminal Ilhéus e pouso em Porto Seguro. 4033, vento 130 graus, 10 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 4033. Copiado, November Alpha. Ainda está um pouco à frente, aproximadamente 6 minutos ainda. Família Bravo está no Iguatemi, vai com o produto para o Açú, seu autorizado. Certinho, que Serra Serra, confirme a posição. Serra próximo a Maralina. Certo, estamos de abraço, fique atento ao tráfego, reporte no Pituaçu. Estamos em Maralina. Estamos em Maralina, Pituaçu, Bravo. Estamos na retaguarda aqui no setor da Pituba, Maralina. Certo. Uma aeronave helicóptero a 500 pés em sentido contrário. Afirmativo, afirmativo. O mesmo ainda encontra-se bem afastado, que ele deve estar passando agora Pituaçu. Positivo. Índia November Alpha. Azul 4033. Decolou aos 47 com controle 98. Controle 98, 4033. Ação a torre para decolagem, onde decola com curva esquerda para circuito de tráfego da pista 10. Mas vamos verificar se há possibilidade no momento. Só um instante. Da 1 no 7. Decolando a Dael, passando agora a 1600 pés. 4033, foi direto em Ilhéus, suba 160. Está presente Ilhéus, 160, 4033. Tamo em Diabravo, prossiga para o litoral. Amiga Bravo, está prosseguindo para o litoral. Eco Juliette, Eco, torre 18-6. Torre 7-18-6, Eco Juliette, Eco, boa. November, hotel Papá, controle. É, chame a torre para o táxi decolar. Estabilizado localizador, pista 1-0. Sente Eco Juliette, Eco, confirmando a intenção de pouso 1-0, confirme. Afirmo, pouso na pista 10, Eco Juliette Eco. Ok, copiado, Eco Juliette Eco ainda não avistado, continua a aproximação e aguarda autorização. Aproximação 10, Eco Juliette Eco. Aonde o senhor pretende subir? Senhor, boa tarde, dando 369. Com informação, November, autorização de tráfego para Congonhas. SAM 3695, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, saída da EL, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle 1 no 9 decimal 35, confirmo, controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5074. Agora o farol de Itapuã. Alfim Hacker, frente ao tráfego, mil pés dentro do posto, visual com Sanguíneo Bravo, mantendo a devida separação, o CSR. Quanto já recebe nosso transponder? Sanguíneo Bravo, chame a torre 18-6. Vem chamar a Bravo. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, mantendo o corredor Axé, 1 mil pés, decolou da 1-7. Frente November Alpha, mantenha mil pés, corredor Axé, informo 2 helicópteros abaixo, 500 pés, sentido contrário. Positivo, estamos com tráfego de 2 helicópteros abaixo, 500 pés, Índia November Alpha. Webjet 5728, autorizado para Recife, nível 33.